bola na escola, causa todas confusão. Inteligente, problemático, melhor na redação. Largou o estudo, atraído por maconha e pichação. Pra fazer arte misturava tinta e destruição. Todo ano é igual e todos querem tênis novo no Natal. Bom favelado, ansioso, na espera do carnaval. Cidinho e toque era mil grau, baile funk era o lazer. Com a melhor roupa que nós tinha, beijando novinhas na matinê. Os menor da ponte brigando de pontinho, sempre no meio de todo caô. Pequena abusada andava com malandro que trocava em baile de corredor. Era só o menor do morro, achando que sabe de tudo, arrastando o Kenner todo de ciclone. Na época a moda era andar de veludo. Quando eu vi os Opala com a roda cromada, a mala fechada no alto-falante. Muita cachaça e todas as safadas, perdendo a calcinha só pra traficante. Botei a cara já sabendo que a chance era 1 em 100. Porque a vida que nós leva é a vida que nós tem. Sociedade, o problema é essencial. E se ninguém vai ser do bem, bom tentemos ser menos maus. É igual miséria do inquérito. Bem-vindo à América, busca na semi-automática, zumbi periférica. Quem soltou os cães, agora não tem ração certa. Vazio abraça com ser braço, é o diabão que aperta a assombração. Até saber o que as sombras são, eles não são mais como os pais. Quanto suor e sangue constroem novos Brasis. 8 mil dias na terra e ainda não encontrei razão. Eu também. Nem todo sorriso é feliz, nem todo choro é triste. Nem toda saudade é má, nem toda fé persiste. Já faz um tempo que eu não moro, todo dia eu choro. E o silêncio do lado bom não garante que ele não existe. Não acreditar em quem somos, acreditar onde estamos. Temos de vencer e por isso que lutamos. É, muito se esquece, mas nem tudo se releva. Porque a vida que nós tem é a vida que nos leva ao caos. Adaptemo-nos, a paz tão relativa já não mais inspira nós. Aqui embaixo, quase não há luz em como somos. De fato, o mundo é um lugar que nunca fomos. E até se você aparecer pintada de ouro na minha frente, eu te vendo na próxima esquina. A rua ensina, coração gelado, abre os olhos, a Bíblia. Se a palavra valer, acredita, a verdade alfa. E eu vendi minha alma pra minhas razões, minha doutrina, minhas cláusulas. Confere, Rafa, vai ser tudo ou nada. E se fechar a boca, o peito fala. Responsa pro cenário do tipo, se nós morreu, Freud salva. Fechou, eu de novo no mesmo erro. Então vamos lá, se politizar muito mais que só xingar o governo. Pátria no peito, verde, amarela, do avesso. Escuta a sua voz, eu sei de todos os seus segredos. E as crianças foram brigar de viver, mas viver tinha um preço. Os pais tentaram salvar a família, problemas com a rua, economia do avesso. Discussões pela cidade, eu tô sóbrio demais pra isso. E ofereci o mundo, ela falou não deixo. Eu queria tudo e eu sempre lutei por tudo que eu tenho. E eu fazendo do mundo um inferno de gelo. Os anjos me falaram pra eu fazer o que eu quiser. As paredes escutam e a verdade é só o começo. O povo não luta, opressão é com gueto. No meio da selva, outra cena, outra rua e o mesmo suspeito. Olimpíadas é pra quem, parceiro? Se as escolas não incentivam o esporte, o respeito do branco ou preto. Compra da Colômbia pra comprar cordão de ouro. Medalha de honra por matar o filho dos outros. Eu sou filho único, tocar minha mãe na estrada. Responsa pra esses músicos do tipo, se eu morrer minha mãe me mata. Em BSB meus amigos tão chateado, porque eu nunca tinha andado assim tão prateado. Quero dizer que não é assim tão mastigado, mas pras ideias que vão mudar o mundo tem espaço. Café do Dunk Donuts, feliz como um McLunch do McDonald's. Assisto Donald Trump, mas odeio Donald Trump. Também não leio Hamlet nem Shakespeare, pois eu tive infância. Registra lá a ocorrência, se você vê a vizinha ligando a polícia, liga na ambulância. Camaleão adaptado à fluência, escrevo outra letra no caminhão de mudança. Favela ainda vive, mediante ao crime. Onde se nasce, menor sem pai. Se for morto aonde cai, se crescer pra onde vai. Vai saber, sem comer pra não ficar, menor fica terrível. Os caras só porta lançamento, porta os armamento. Miso não de mil real no pé, morrem num combate violento. Um filme sangrento, que o vilão você sabe quem é. Não é pobre, estuda fora, se mata de droga. Faculdade paga, whisky na beira da orla. Nunca andou na sola, nunca brigou por espaço de fora. Nunca ficou na mira da pistola, da vida ou da ponto 40 dos cana. Não aprende a lição que diz pra não ser só playboy do Veloster. Pra ser, pra não só ter, aprender ter caráter. E saber que o coque cheiras, financia beretas e munições. Que faz pretinho de peneira, transforma heróis em vilões. Seu ritmo frenético, vodka sintético, manda lotar. lotada, lilás ao redor. O couro tá comendo na night. O bonde tá passando no baile, favela vive.